Tenha um amor puro e verdadeiro. É playboy, é bom companheiro. Brotinho enxuto, um amor. Mas não me liga, que horror. Um sapatinho eu vou, um laço cor de rosa enfeitar. E perto dele eu vou, andar devagarinho e o broto conquistar. Ele usa lambreta e é tão veloz. Se passa na corrida, perco a voz. E fico desejando, ó meu Deus, que ele caia bem nos braços meus. Um sapatinho eu vou, um laço cor de rosa enfeitar. E perto dele eu vou, andar devagarinho e o broto conquistar. Faz rápido dançar o meu coração. Seu beijo deve ter a delícia do amor. E ele não me beija, que horror. Um sapatinho eu vou, um laço cor de rosa enfeitar. E perto dele eu vou, andar devagarinho e o broto conquistar. Um dia resolvi e ao broto fui falar. O que ele me disse deu vontade de chorar. Lacinhos cor-de-rosa ficam bem só na cabeça. Se quiser me conquistar, você cresce e apareça. Um sapatinho eu vou, um laço cor-de-rosa enfeitar. E perto dele eu vou, andar devagarinho e o broto conquistar. Conquistar.